Introdução Workshop número 492. Plasma por ordem de magnitude. Idade do Universo. Viagem dentro do plasma. Conferência de 28 de outubro. O workshop começou com o Sr. Cash respondendo a perguntas que surgiram dos ensinamentos da semana passada. A primeira pergunta foi sobre por que estávamos usando de números de 12 dígitos em vez de 9 dígitos. Isso é porque queremos fazer uma aterrissagem precisa, com precisão de milímetros, para que não nos manifestemos acima do destino e depois caímos assim no chão e nos machuquemos. E os 1.600 km por hora eram para a Terra se afastando do centro do universo em uma linha reta. Mas ele usou aqui a palavra si, então acredito que isso significa que os cientistas criaram esse número para poder dizer onde estamos localizados no universo e que o universo é uma esfera. Mas o erro inerente no pensamento deles é que eles presumiram que o universo é uma esfera e que o nosso universo é o único, e não parte de um único. Embora um plasma seja esférico, ele não é perfeitamente redondo e ele muda de forma de acordo com as influências dos campos magnéticos ao seu redor. Sem essa compreensão do plasma, não há como os números estarem corretos. O Sr. Cash lembrou a nós, buscadores de conhecimento, que tentássemos calcular a verdadeira idade e o tamanho do universo através da nossa compreensão da ciência do plasma. Esses ensinamentos técnicos foram dados para que entendêssemos como uma esfera que é tridimensional aumenta em ordem de magnitude e não linearmente como um quadrado bidimensional, em comprimento e largura. Se você quiser saber a circunferência de uma esfera, eleve o raio ao quadrado, que significa R vezes R. Então, se você tem um raio de 100, isso equivale a uma circunferência de 10.000. A mesma coisa em um quadrado seria apenas 100, mas em uma esfera seria 10.000. Isso é o que significa uma ordem de magnitude. Agora você pode ver que à medida que uma esfera cresce, ela cresce em uma quantidade enorme. Você pode estudar isso mais a fundo na internet. Esse enorme aumento é o que o Sr. Cash chama de ordem de magnitude e é assim que os plasmas operam. Ao pensar nisso, você pode ter a sensação de que a magnitude é uma diferença enorme. O plasma funciona na ordem das magnitudes. Não ficou claro para mim, mas parece que ele estava dizendo que nossos sentidos funcionam no nível plasmático e por ordens de magnitude. Talvez seja por isso que podemos sentir cheiros extremamente discretos ou sentir até mesmo pequenas mudanças em nossa comida. Um buscador de conhecimento perguntou por que precisamos fazer esses cálculos se trabalhamos através da alma, que é por força de campo magnético. Sr. Cash respondeu que a alma não precisa fazer os cálculos. É automático por meio do desejo e da emoção. Mas, uma vez que saímos da fisicalidade para a alma, temos esses parâmetros de nossa vida. Portanto, quando formos nos manifestar novamente na fisicalidade, precisaremos deles para fazer a cópia do que éramos antes. Talvez esses cálculos sejam usados para programar as máquinas de transmutação. Ou será que precisamos nos tornar conscientes do conhecimento e os cálculos serão feitos automaticamente? O Sr. Cash falou novamente sobre a idade do universo e que nenhum cientista de plasma jamais consideraria 13 bilhões de anos como a idade do universo. Isso é muito curto e leva muito tempo apenas para desenvolver o cérebro do homem, e depois também é preciso criar todos os órgãos e outras coisas também. Ele disse que não importa se é um animal, um ser humano ou qualquer outra coisa. Isso evidencia o fato de que a criação não tem pressa para fazer as coisas como nós humanos temos. É necessário uma lenta reunião de campos e lembre-se de que é a inteligência que está expressando a emoção por meio da manifestação na fisicalidade. Se você já viu uma imagem de uma célula humana em um microscópio, você vê todos esses componentes diferentes dentro da célula, como as mitocôndrias, os genes e tudo mais. Todas essas partes têm uma função específica e foram criadas ao longo do tempo. É algo extraordinário se refletir sobre isso. Que expressão incrivelmente bela de amor. Às vezes, quando pensamos em longas extensões de tempo, vem à mente o tédio, mas acho que o tédio é inventado pela mente humana e não faz parte da dimensão da criação. Mais uma vez, trata-se de se acostumar a pensar de uma forma e dimensão totalmente diferentes. Hoje o Sr. Cash disse que estava na hora de nos ensinar outra maneira de viajar que não fosse como os OVNIs viajam, que é através dos campos magnéticos e gravitacionais ou posicionamento Maglev. Nesse método, criamos o campo gravitacional do destino e seu campo magnético nos puxa para dentro dele. Essa forma de empurrar e puxar os campos não é usada na transmutação. Em vez disso, vamos viajar nos rios do campo magnético do universo. Você viaja em uma dessas linhas de campo magnético até onde deseja ir, e como elas só fluem em uma direção, se você quiser ir na direção oposta, você terá que pular em outra para que assim vá na direção oposta. A viagem de força de campo magnético será a nova forma de viajar. Portanto, temos que aprender sobre as ordens de grandeza e como transitar entre essas linhas de campo. A beleza desse tipo de viagem é que nossas emoções se conectam às linhas de campo e terminamos onde nossa emoção encontra sua satisfação. A viagem leva apenas alguns segundos e nunca podemos nos perder no universo por milhares de anos. De alguma forma, aprendemos a levar nossa alma para dentro de uma esfera de plasma e, por meio de nossa emoção, a força do campo aumenta em ordem de magnitude. A alma do homem percorre o universo através da emoção de se conectar com outras almas. É uma espécie de amálgama das almas, mas saberemos mais sobre isso mais para frente. Em seguida, houve uma pergunta sobre qual era a diferença entre o empacotamento plasmático magnético e os campos magnéticos gravitacionais no estado da matéria. E parece que essa pergunta surgiu da compreensão do que estávamos aprendendo nas quatro lições sobre gravidade, inércia, massa e peso que tivemos alguns meses atrás. Nesses ensinamentos, aprendemos que as interações dos campos magnéticos e gravitacionais estão envolvidas em ambos os casos de gravidade e peso. Lembre-se de que o peso acontece quando a gravidade interage com a inércia e é de fato um plasma de força de campo mais fraco que chamamos de matéria. O Sr. Cash disse que entrará em detalhes na próxima semana e ensinará mais sobre os campos gravitacionais. Tivemos quatro aulas até agora sobre isso. Talvez tenhamos uma quinta aula. Outra coisa interessante é que eu acredito que essa pergunta tenha vindo de uma de nossas donas de casa brasileiras buscadoras de conhecimento, que está estudando diligentemente a tecnologia e entendendo-a, muito mais do que os professores gênios trazidos por um determinado governo para avaliar a tecnologia da Fundação Cash. Quando esse especialista em sua área de 80 anos começou a ouvir sobre os processos nano e GANs, ele imediatamente se exaltou e rejeitou a tecnologia, dizendo que era impossível e que tudo isso era falso. E ele nem mesmo considerou as evidências que estavam diante dele, bem na frente dele, pois ele já havia se decidido. Isso mostra a beleza do que o Sr. Cash disse, que todos nós nos tornaremos professores de plasma e todos somos iguais na tecnologia. Se estivermos sentindo que esses novos ensinamentos estão chegando em pequenos pedaços, dispersos, e que é difícil entendê-los, não se preocupe. Os ensinamentos estão em processo de coleta de diferentes informações básicas e, à medida que adquirirmos mais e mais conhecimento, tudo se encaixará no seu devido lugar. Parece que esses novos ensinamentos continuarão por alguns anos. Todos nós estamos sendo preparados para a transmutação, mas as primeiras 25 pessoas do grupo de 200 serão treinadas pessoalmente pelo Sr. Cash daqui a alguns meses. Mas eventualmente todos chegaremos lá. Seremos capazes de criar nossa própria forma física e decidir o destino de nossa alma do homem e a alma da fisicalidade. Outros tópicos desse workshop. A Conferência de Londres de 28 de outubro foi mencionada e dignitários do governo do Reino Unido estarão presentes, assim como da União Europeia, do BRICS, da Rússia e possivelmente de outros países. Uma nova tecnologia para a agricultura será lançada em breve, presumo que será baseada em campo e não em GANs, como a atual. O foco da Fundação Cash na entrega da tecnologia será em tecnologia espacial. Onda de calor na China devido a campos criados pela poluição e talvez outras coisas. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido, workshop número 492. Na semana passada, abri uma caixa de Pandora sobre as falácias da ciência moderna e muitos de vocês começaram a fazer perguntas sobre os números de 9 e 12 dígitos. O número de 9 dígitos se refere a 10 elevado à potência de 9, o que eles chamam de bilhões, e tem 9 zeros. Os 12 zeros referem-se a trilhões. Isso se refere aos cálculos para viagens espaciais e à constante chamada velocidade da luz. O que o Sr. Cash está se referindo quando disse para usar 12 dígitos em vez de 9 foi para que você possa calcular a viagem em milímetros, que são 3 dígitos a mais. Isso significa que em vez de 1 metro, use 0,001 metro ou milímetros. Dessa forma, não vamos aterrissar a 3 metros do chão ou na água. Nossa aterrissagem será precisa em milímetros e você não terá nenhum contratempo chegando a 3 metros do chão, por exemplo, materializando-se lá e caindo e podendo assim se machucar. Parece que o Sr. Cash estava esclarecendo que a velocidade com que a Terra se afasta do centro do universo é de cerca de 1.600 km por hora e é calculada em uma linha reta a partir do centro para alcançar o limite externo do universo. Isso é o que os cientistas do século XVIII imaginaram e fizeram no estado da matéria. Mas agora descobrimos que, em termos de plasma, há um grande erro nesses números. Eles dizem que a vida não depende da velocidade. E o que entendi do parágrafo a seguir é que devemos entender o que significa magnitude. Quando você segue linearmente uma linha reta, a área da superfície é bidimensional e aumenta de acordo com o aumento da distância, que é o que você adiciona ao comprimento e à largura. Já em uma esfera, é muito diferente. À medida que você aumenta, a área total da superfície aumenta tridimensionalmente. Há fórmulas específicas para calcular o volume e a área da superfície de uma esfera usando raio. Esse aumento drástico na área da superfície é chamado de por ordem de magnitude. E um plasma é uma esfera, portanto aumenta em ordens de magnitude. A Terra é uma esfera enorme e quando andamos em sua superfície, andamos em linha reta. E se continuarmos andando, acabaremos dando uma volta completa na esfera e voltaremos ao ponto de partida. Para mostrar como a magnitude funciona, por exemplo, se você aumentasse a distância de uma linha linear de 100 metros em 100 metros, sua área de superfície aumentaria apenas 2 vezes 100, ou seja, 200. Se você fizer a mesma coisa com uma esfera, será 100 vezes 100, ou seja, um aumento de 10 mil. Esse enorme aumento é o que se entende por magnitude e é assim que o plasma funciona. Na física, usa-se o termo força sozinho, que serve para medir a energia linearmente. Mas no plasma, você considera a força do campo magnético e não só a força. Portanto, todo o entendimento do cálculo dos campos magnéticos para a transmutação é uma dimensão completamente diferente. Se escolhermos a linha central, o hidrogênio, e não a distância percorrida na superfície ou a circunferência, descobriremos que a idade do universo é muito, muito maior do que os 13 bilhões de anos terrestres. A razão para isso é muito simples. Um plasma explode de dentro para fora e assume assim a sua forma. Em segundo lugar, na época em que os nossos cientistas calcularam teoricamente a circunferência do universo, eles tinham a ideia fantasiosa de que havia apenas um único universo e que ele tinha formato esférico. Na verdade, ele não é esférico. Vemos isso porque em nossa própria galáxia e em outras, a forma dos campos magnéticos muda. Não é como uma superfície dura ou fixa, ela é plasmática, portanto assume formas diferentes. Esses plasmas de galáxias e universos estão na ordem de magnitude através do carbono 14 e não do estado da matéria de carbono 12. Mas todas as nossas medições aqui na Terra hoje estão no estado da matéria. Isso muda todo o jogo da transmutação. No futuro, nossos cientistas obterão conhecimento e poderão recalcular a verdadeira idade do universo. E não há como dizer que ela seja de apenas 13 bilhões de anos, não tem como. É inconcebível imaginar que o universo tenha tido uma vida tão curta mantendo-se unido. Se considerarmos apenas a construção da inteligência e do cérebro do homem, leva bilhões de anos e então também tem os órgãos que são estruturados e ordenados em camadas e tudo mais que teve que ser desenvolvido. Os seres humanos são considerados um dos retardatários do universo. Certamente, levaria mais tempo do que é calculado nesses 13 bilhões de anos. Leva muito tempo para desenvolver um organismo, não importa se é um gato, um cachorro ou um homem. A estrutura para a vida tem que ser estabelecida. Quando o homem entender a posição da alma do homem e como ela se torna uma semente para a nova vida no universo, então uma magnitude de 13 bilhões de anos-luz, com alguns dígitos a mais ou a menos, será mais realista. É importante entender a velocidade com que a alma viaja pelos campos magnéticos. Teremos que ser capazes de localizar, encontrar, acessar e entregar a alma do homem em um determinado ponto. Se você quiser alcançar a alma de seu avô, muito provavelmente ele não está na próxima galáxia, ele está do outro lado deste planeta tentando equilibrar o universo, tentando equilibrar neste lado. Está trabalhando em uma dimensão diferente, portanto os números usados por nossos cientistas estão totalmente errados e não funcionam para esse tipo de processo. No futuro forneceremos sistemas que poderão fazer esses cálculos quando você quiser viajar para tal e tal lugar. Haverá muita oposição dos cientistas e das pessoas que passam muito tempo explicando como é o cosmos e o que acontece aqui e ali nos céus. Isso se deve ao fato de que eles precisam proteger seus doutorados, diplomas, vender livros e o que quer que seja. Hoje em dia, nossos cientistas usam feixes de laser para medir a distância até a Lua. No novo entendimento, há dois estados diferentes de campos magnéticos, um campo magnético no estado da matéria e uma força de campo magnético no estado do plasma. Também desenvolveremos ferramentas de medição semelhantes às que eles estão usando como feixe de laser, mas estarão no estado de plasma para coletar dados do universo. Podemos obter dados mais realistas sobre o universo por meio do decaimento do carbono 14 e outros elementos podem ser usados para medições. Essas ferramentas trarão dados mais realistas sobre a vida neste universo. Mas receberemos muita oposição daqueles que querem proteger a sua posição. Muitos deles dizem, disseram que são 13 bilhões, 13 bilhões e meio de anos, e vou me manter assim porque é o que dizem os livros. Temos que ignorar essas coisas e continuar o nosso trabalho. Mas entenda que o que eu abri no ensinamento da semana passada deveria ter aberto seus olhos para outra etapa e outra dimensão. Na realidade, nosso universo é ainda maior do que qualquer um de nossos cientistas possa imaginar. É muito maior do que os números que mencionamos no ensinamento da semana passada. Portanto, muitos bilhões de anos-luz. Com a nova tecnologia do plasma, temos que criar um novo conjunto de dados para que, quando o enviarmos para uma determinada posição, possamos pousá-lo no local certo e não a alguns bilhões de quilômetros de distância. Tivemos um exemplo desse tipo de oposição à nova tecnologia em uma reunião hoje com os chamados especialistas. Um de nossos buscadores de conhecimento estava presente na reunião. O cara era o que eles chamam de gênio em sua área. Ele foi chamado para dar o seu veredito sobre uma parte do trabalho que a Fundação Cat está fazendo. No momento em que ele se sentou e ouviu falar sobre como nós não nos revestimos e usamos os GANs, ele começou a ficar agitado e começou a dizer: "Não, isso está tudo errado, é tudo mentira, não pode ser. Vocês não podem ter essas coisas." Ele não conseguia se controlar, o cara. Ele era um idoso de 82 anos, expert em sua área, e não conseguia manter a boca fechada. Porque se ele entendeu o que eu disse, isso significa que todos os diplomas dele não têm significado. Todos os PhDs dele servem para, como eu disse, para uma outra coisa. Ele perderia seu cargo. A força da negação dele foi tanta que ele até negou todas as evidências que colocamos fisicamente na frente dele. E teremos muitas pessoas desse tipo. Na semana passada, lancei uma semente de pensamento entre vocês e pedi que começassem a trabalhar sobre ela para entender isso. Talvez não haja muitos bons matemáticos entre vocês, mas não se preocupem. Tudo que vocês precisam é somar 2 mais 2. Volte e veja o que esses cientistas usaram para determinar 13 bilhões. Será que eles fizeram as suposições deles a partir do osso de um gato? Será que existe de fato uma datação por carbono do centro do universo que eles encontraram na Terra, como eles dizem? Eles disseram que usaram a datação por carbono. Mas será que essa datação por carbono do universo ainda está de acordo com o conhecimento do homem de hoje? Todo o propósito do ensinamento da semana passada e desta semana é abrir seus olhos e ser capaz de entender o que fazer se você for o último homem de pé em seu sistema físico de viagem. Portanto, por favor, certifique-se de não acabar no lugar errado no universo porque você cometeu um erro de cálculo. A vantagem de viajar com a alma é que você não pode errar, pois você cria uma determinada força de campo magnético através do desejo e da estrutura de sua emoção. Você sempre acaba no lugar certo. Ir para o lugar errado acontece muito, muito raramente. Qual é a próxima etapa do conhecimento? O que vocês, como buscadores de conhecimento, podem fazer agora que têm acesso ao conhecimento das dimensões do universo? Alguns de vocês não conseguem lidar com tantos zeros. Quando estão diante deles, vocês têm que contá-los 10 vezes para ver se acertaram. Mas quando você viaja com a alma, ela sabe automaticamente para onde você quer ir e o leva até lá. Há 2 sistemas separados para viagens espaciais. O primeiro é o sistema físico da espaçonave. Nesse sistema você usa a força do campo magnético. Você cria a gravidade e um campo magnético e usa o que chamamos de posicionamento Magrave. Você combina a força do campo magnético do destino e o destino o puxa para dentro dele. Essa é a maneira física de viajar. Mas talvez seja a hora de apresentá-lo a segunda maneira, que chamamos de viagem cósmica, e que você usa os raios cósmicos. Nesse método, você não precisa produzir gravidade e ser puxado para o destino. Em vez disso, você viaja nas linhas do campo magnético do universo. É exatamente isso que sua alma faz. Quando você viaja nesse tipo de linhas ou movimentos de campos magnéticos, é como viajar em um rio ou em uma faixa. Ele vai apenas em uma direção. Portanto, se você quiser voltar pelo caminho que percorreu, basta pular para os campos indo para trás. Estamos acostumados a fazer isso porque sabemos disso, mas ignoramos. Quando fomos para a primeira série na escola, nos deram um ímã, jogamos um pouco de pó de ferro nele e vimos as linhas magnéticas que ele produzia. E quando brincávamos com ímãs, vimos como eles eram atraídos e puxados uns para os outros e afastados uns dos outros. Essas eram as forças de campo dessas linhas magnéticas. No próximo nível de compreensão da realidade do trabalho do universo, você não precisará criar campos magnéticos de gravidade para ser empurrado e puxado em qualquer direção para onde quiser ir. Esse método se tornará completamente sem sentido. O uso dos campos magnéticos gravitacionais serve para viajar no estado da matéria quando você quiser tangibilidade física. Por outro lado, quando a alma viaja, ela o faz com um empacotamento plasmático. Você não pode usar seu cérebro para criar uma atração gravitacional. Por exemplo, você não pode ajustar seu cérebro e dizer: agora eu aumento a gravidade para ir para a Lua, eu reduzo a gravidade para ir para Marte. Não funciona assim. No mundo da criação e das viagens pelo campo magnético, você entra nos rios das forças do campo magnético do universo. Se quiser chegar até sua mãe que morreu, você faz isso por meio da conversão e do posicionamento da força do campo do cérebro, e isso que cria a condição para a viagem. Essas linhas de fluxo do campo magnético fazem parte da viagem por meio da transmutação. Não usamos o posicionamento Magrave na transmutação. O homem se tornará especialista em criar pacotes de plasma a partir da alma do homem, e então terá que se reeducar em como se movimentar com os rios do campo magnético do universo. Ele terá que aprender quais deles vão para frente, qual vai para trás, para cima e para baixo, e como se movimentar entre eles para chegar aonde deseja. Todos os campos magnéticos do universo, de uma forma ou de outra, têm força de uma ordem de magnitude, e todas as viagens acabam indo para onde a emoção do homem encontra a sua satisfação. Você não vai parar até ver a sua mãe. Mas como a força do campo é de uma ordem de magnitude, são apenas alguns segundos. Você não se perderá por milhares de anos no universo. É por isso que introduzi o conceito de tamanho e idade do universo. Isso tornará evidente nos próximos tempos. De forma muito lenta, nas últimas semanas, apresentamos a viagem de força de campo magnético. Você estará viajando dentro de uma esfera. É por isso que estávamos ensinando que a esfera tem uma ordem de magnitude, porque dentro da esfera você estará limitado por uma ordem de magnitude. Se você estivesse viajando na superfície da esfera, estaria em uma linha linear. Mas você pode aparecer na superfície. Mas ao viajar, devido à interação da força do campo, você surgiria debaixo de outro lugar. A viagem é muito mais rápida quando você faz isso dentro da estrutura e dos campos deles do que quando você está no topo da esfera, que seria assim linear. Isso leva a uma nova compreensão da maneira como o homem viajará no futuro e como nos conectamos com as outras almas. Percorreremos a extensão do universo através da emoção da alma do homem em interação com outras almas. Não é o contrário, é a amalgamação das duas emoções. Com os tópicos da semana passada e continuando com eles, estamos preparando vocês para a transmutação através de sua própria alma, na qual vocês fazem pacotes de energia por meio da interação dos campos de vocês mesmos. Vocês criarão sua própria forma física, bem como o destino de sua alma e a alma da fisicalidade e o restante do que carregam consigo. É por isso que estamos trazendo esses assuntos à tona e conectando-os à vida do homem. No momento, esses ensinamentos podem parecer um pouco dispersos, ou seja, pedaços e partes de assuntos. Mas, na verdade, todos eles estão relacionados e estamos levando você passo a passo para ver esse quadro completo. Então, para chegar a algum lugar, você não precisa andar nessa dimensão. Em vez disso, basta pensar sobre isso e você literalmente irá pairar na posição que deseja. E você não precisa carregar coisas porque estará operando em linhas paralelas de campos magnéticos e eles carregarão as coisas para você. Sua emoção interagirá com os campos do universo. Por meio de suas emoções, ela saberá se você quer ir devagar ou rápido para estar com sua amada. Você criará a transmutação e as condições da viagem. E o corpo que você deixou para trás ainda está conectado a você e criará as condições para que ele seja entregue aonde você quiser. A próxima fase no desenvolvimento da tecnologia é entender a ordem de magnitude da força do campo magnético e o tempo na essência do universo, e não no tempo do estado de matéria do homem, o que chamamos de um ano, ou uma rotação da Terra em torno do Sol, que é apenas alguns segundos para a alma do homem nesse universo. Então você terá que aprender a distribuir as forças de campo através de sua emoção na estrutura tridimensional de seu mundo. Expliquei isso há algumas semanas quando expliquei como sua emoção de alegria está em um lugar específico e a emoção de tristeza em outro lugar. E então você pode usar isso para viajar para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo. Então você terá que aprender como as direções que você quer ir estão conectadas às linhas do campo magnético e em que direção elas estão viajando. Esse campo magnético me levará para trás ou para frente? Ou ele me joga para o outro lado do universo, aonde eu não queria estar? As consequências de compreender a ordem de magnitude, a forma esférica do universo e tudo mais que ensinamos é que você chegará a um ponto de conhecimento muito fantástico que, em comparação com as alegrias do universo, não vale a pena viver neste planeta. A vida do homem no universo será de bilhões de anos, e isso sem o sofrimento da vida física. Os anos que o homem vive neste planeta equivalem a poucos e escassos segundos no tempo do universo. Compreendendo isso, o homem criará uma nova dimensão para a elevação de sua alma e, com isso, encontrará uma nova dimensão na vida e viverá em toda a criação do Criador. Até onde e com que velocidade a alma do homem pode viajar sem colocar em risco a existência da alma ou a fisicalidade do homem? Ou até que ponto o homem será capaz de compreender a transmutação de sua própria alma por meio da força de sua fisicalidade? A estrutura da vida no universo é baseada na ordem de magnitude e na força dos campos e não na velocidade dos quilômetros que viajam nas linhas lineares deste planeta por dia ou hora. Isso será um choque para aqueles de vocês que se tornarem mojãs nos próximos meses, à medida que passarem pelo processo de transmutação. No início, muitos de vocês aterrissarão em uma vala em vez de onde queriam estar, em um cume, por exemplo, ou no mar quando queriam estar, na verdade, numa ilha. Isso fará parte da curva de aprendizado, mas gradualmente você se tornará bom nisso e aterrissará onde deseja. E você também estará com aqueles com quem deseja estar, porque a alma deles está nos campos de força da sua alma e você gosta de estar com eles. Quando tudo isso acontecer, a definição de sonho mudará para a realidade da vida cotidiana. Então não haverá lugar para sonhos, que no passado eram considerados fantasia. Quando os buscadores de conhecimento entenderem isso, será aberta uma nova caixa de Pandora para viagens, e isso será para todos vocês, um a um, sem falha. Então vocês amadurecerão para compreender a totalidade da criação e a maneira como o Criador criou a dimensão da viagem. Muitas criaturas de Deus viajam pela extensão do universo usando essa tecnologia. E o homem ainda está tentando descobrir como voar sobre o Polo Norte quando há muita neve nele. É nosso trabalho ensiná-lo a se proteger e a criar uma condição de segurança para a sua vida, a de sua alma e a daqueles pelos quais você é responsável. Quando o homem entender a transmutação em vez de transporte, então nenhum homem morrerá. O homem não precisará passar pela destruição de si mesmo porque não sabe como aproveitar a energia do universo universal do plasma, em vez de precisar ter comida na mesa. Quando os buscadores de conhecimento entenderem a gravidade de sua própria falta de conhecimento, então eles se forçarão a entender isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos ensinou que o que vemos com nossos olhos depende dos campos do ambiente do nosso próprio corpo que contém diferentes aminoácidos. Você também disse que pode ver muito além do que vemos com nossos olhos. Sabemos que por meio do conhecimento da vivência do Ethos podemos expandir nossas percepções. Os campos que respiramos podem se expandir mais do que os campos que vemos ou sentimos ou que percebemos por nossos ouvidos? Sr. Cash responde. Nosso nariz é outro receptor para diferentes forças de campo magnético. Ele traz informações diferentes para a nossa vida e confirma a existência da vida. Somos responsáveis por entender como nós, como criaturas, passamos a valorizar e entender a vida. Obviamente, não somos as únicas criaturas neste universo. Até que ponto podemos valorizar a vida? Usamos nossos sentidos como uma conexão com o nosso universo ou com nossa limitada dimensão da vida física do universo. Será que nossa alma tem um nariz que pode sentir o cheiro do universo? Ou será que a interação dos campos dentro do plasma da alma do homem cria as condições para que o homem sinta o cheiro do universo? Não fazemos isso quando sonhamos com nossa mãe que morreu e conseguimos sentir o seu perfume? Ou quando sonhamos com nosso pai e reconhecemos que seu cheiro era o mesmo antes dele morrer? Então sim, é outro sensorial, outra dimensão, outra ordem de magnitude de força de campo de sensores que temos na vida física e também na dimensão dos campos do universo. No futuro, explicaremos essas coisas fisicamente. No momento, estamos tentando explicar como sentimos o cheiro pelo nariz quando estamos sonhando. É a mesma maneira como você vê visualmente enquanto sonha, ou quando você sente o cheiro de uma rosa, por exemplo, em seu sonho, e tem a sensação dessa rosa. Mas na verdade não havia nenhuma rosa, exceto a alma da rosa. Quando a alma do homem sente o cheiro, sua força de campo está na ordem de magnitude e não linear. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que o planeta Terra é o berçário do universo. Em correlação com o nosso corpo, o planeta Terra seria o útero de uma mulher pensando que o micro é igual ao macro? Sr. Cash responde. São apenas as mulheres ou criaturas femininas deste planeta que dão à luz? Ou temos criaturas masculinas que também podem dar à luz e amamentar? Então você precisa pensar muito e entender que dar à luz não é um dom exclusivo da mulher. Você não precisa ter um útero para dar à luz. Dar à luz é o direito de compartilhar a alma e, com ela, se manifestar na dimensão da fisicalidade. Responda a si mesmo de uma maneira muito simples. E tenho certeza de que você sabe o que virá. Será que o Criador tinha ou tem um útero, o que levou à criação e ao nascimento de Mitra? Então será que o nosso Criador é uma mulher ou o útero muda para outro ser ou uma entidade de vida? Será que na dimensão do plasma do universo precisamos ter uma cápsula ou o que chamamos de útero para dar à luz? Acho que você sabe a resposta. Se você faz gancho, você já sabe a resposta. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos ajudá-lo com a conferência de embaixadores no dia 28 de outubro para a paz mundial? Sr. Cash responde. Todas essas coisas serão resolvidas. É uma conferência de 2 dias para os buscadores de conhecimento e as sessões noturnas serão para os dignitários mundiais, embaixadores e o restante. Já sabemos que representantes de 2 nações importantes estarão presentes e um terceiro será composto por dignitários do governo do Reino Unido. Não divulgamos muitas coisas, mas quando necessário vamos ao Conselho Universal e ao Conselho da Terra, pois é a função deles fazer essas coisas. Eles estão se preparando para o que tem que fazer. As reuniões de embaixadores são um trabalho do Conselho Universal em conjunto com a Fundação Cash. Nossa mensagem para a Conferência de Londres será muito clara. Não divulgaremos o local da conferência até o último minuto por causa do que já vimos acontecer. A reunião será no centro de Londres, em um dos hotéis de maior prestígio. Desta vez, convidamos embaixadores e dignitários de fora do Reino Unido. Veremos um representante das Nações Unidas, do BRICS e da União Europeia, já que a Inglaterra agora está fora da União Europeia. E nos garantiram que um representante da Rússia estará presente, independentemente da posição na Ucrânia. Daremos o conhecimento sobre viagens universais e espaciais e abriremos um canal para a paz. A Fundação Cast está fazendo muito trabalho em segundo plano sem ser visto. Eu passo muito tempo viajando e me certificando de que muitas coisas acontecerão. Especialmente agora tem havido muito trabalho com a situação em que nos encontramos. Estamos tentando reestruturar a Fundação Cast, pois nossos recursos estão voltando agora. A Fundação Cast Austria será fechada nos próximos 30 dias ou no máximo 60 dias. Estamos nos mudando para uma capital maior agora. E nesse processo, novas estruturas estão entrando em operação. Antes do corona, costumávamos realizar conferências em todo o mundo, em diferentes cidades. O corona pôs fim a isso. Em 2024, muito provavelmente realizaremos conferências no leste asiático. Estamos nos dedicando mais ao desenvolvimento espacial, à apresentação e ao fornecimento da tecnologia. Mostraremos tecnologias que nunca foram vistas antes. Estamos oferecendo tecnologias espaciais aos governos, o que também permitirá que eles liberem suas fronteiras. E tecnologias ocultas também serão abertas. Hoje nos reunimos com alguns oficiais para entregar novas tecnologias que não são conhecidas em toda a Fundação Cash. Essas tecnologias permitirão que os governos garantam recursos para a segurança nacional. Começaremos a compartilhar rapidamente essas tecnologias com os principais governos, porque está na hora de entregá-las, pois já as desenvolvemos. Elas não serão compartilhadas com o público, porque isso precisa ser feito por meio da capacidade de um governo. Mudamos a maior parte do nosso trabalho para os governos nacionais agora. É diferente de quando estávamos tentando centralizar nosso trabalho com indivíduos, organizações e outros. A Conferência de Londres será realizada em um local muito bonito e a maior parte da equipe da Fundação Cash estará lá. Talvez tenhamos uma surpresa para vocês quando participarem da conferência, mas anunciaremos isso em um momento muito mais próximo da conferência. Em breve, esperamos o fim das sanções contra o Irã. A Fundação Cash realizará uma de suas principais conferências em Teherã e nesse processo abriremos diferentes dimensões. Estamos esperando que muitas coisas aconteçam. Tivemos que batalhar com muitas outras coisas e, ao mesmo tempo, mudar a direção e a força da Fundação Cash. Temos a tecnologia para trazer uma grande potência de fora da Fundação Cash para trabalhar dentro disso. A Conferência de Londres será uma dessas coisas que dará início ao processo. Isso se não formos atingidos novamente por outro corona. Não estamos contando apenas com embaixadores da Inglaterra, mas estamos convidando embaixadores de diferentes partes do mundo para participar da conferência em nome de suas nações. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento, na verdade, fala com o Sr. Cash o seguinte. Ela fala, fico feliz que você tenha reiniciado esses processos em alto nível e tenho certeza de que será um sucesso no nível da alma. Sr. Cash responde, veremos. Nosso alvo é a Inglaterra por vários motivos. Normalmente, os líderes mundiais e embaixadores passam pela Inglaterra em setembro e outubro, a caminho das Nações Unidas. Eles geralmente fazem uma parada em Londres. Devemos ter acesso a vários desses líderes mundiais. Há vários motivos pelos quais escolhemos esse dia e essa semana. Pergunta para o Sr. Cash. Tenho dificuldade para entender a relevância dos números quando estamos falando sobre o uso de campos gravitacionais e magnéticos para transporte. Não é apenas uma questão de combinar as forças corretas do campo magnético? Que importância têm os números? Sr. Cash responde. Os números desempenham um papel importante na transmutação quando você quer se manifestar na fisicalidade. Eles são para a dimensão física. Você viaja no tempo zero através da força do campo magnético até o destino. Mas no ponto de partida você já tinha uma estrutura física e os números são para isso. Sua alma é a portadora, mas depois você pode manifestar novamente a fisicalidade no novo destino. Os números são para essa parte. Aos poucos ensinaremos tudo isso para que você entenda. Comparando com a fisicalidade, você viaja 1 milhão de anos em apenas alguns segundos. E quando você voltar à Terra vindo de outra dimensão, haverá uma diferença de idade. O universo tem uma compreensão diferente de tempo e espaço. Começaremos a lhe ensinar isso, então você entenderá. Na dimensão do estado da matéria dos campos, você precisa de tempo e posição. Mas isso não se aplica ao estado do plasma usando campos magnéticos. Recentemente iniciamos um novo capítulo nos ensinamentos para viajar na dimensão real do universo. Gradualmente, passo a passo, juntaremos todas as peças do quebra-cabeça. Talvez leve 1 ou 2 anos para que você veja a luz completa no fim do túnel do que estamos ensinando. A semana passada foi apenas o começo, com apenas uma sessão de 1 hora e meia que fizemos. Hoje trouxemos a velocidade dos campos magnéticos para a alma do homem. Há um padrão específico em nossos ensinamentos e gradualmente isso se desenvolverá e você entenderá ambos. Quando vocês iniciarem o processo de transmutação, muitos de vocês cometerão erros. A emoção cria manifestação da fisicalidade. Mas vocês acabarão em lugares onde não sabiam que queriam estar. Tudo isso remete à compreensão de suas verdadeiras emoções. No processo você pode ir parar no meio do universo. Então, como é que você vai voltar para o seu ponto de partida? Portanto, se mantenham conosco, pois vocês precisam aprender o alfabeto da transmutação. Estamos lhe ensinando as 2 dimensões da fisicalidade e da alma do homem. Na semana passada, ensinamos a você sobre o tamanho do universo e a ordem de magnitude com a qual um plasma trabalha. Nas poucas linhas do ensinamento de hoje, falamos sobre a alma viajando nos campos magnéticos. Nesse método de viagem, não há necessidade de ser empurrado e puxado pelos campos magnéticos e gravitacionais, ou o que chamamos de posicionamento Magrave. Aos poucos, estamos abrindo um novo conhecimento sobre viagens universais. Isso fará parte do processo de ensino nos próximos anos. Seu entendimento sobre isso precisa estar correto, e é necessário tempo para que você compreenda isso. Ensiná-lo sobre a viagem universal como energia pode levar de 3 a 5 anos porque você precisa entender a totalidade e não apenas algumas partes dela. E você precisa ser capaz de fazer os cálculos. Se você se lembra de alguns anos atrás, quando começamos a ensinar sobre a alma, muitas pessoas reclamaram disso, mas agora entendemos seu funcionamento. E hoje queremos aprender como a alma nos transporta, a que velocidade, para onde e como ela vai. Alguns de vocês talvez estejam um pouco assustados ou queiram ir bem devagar, ou ainda queiram ir com os OVNIs para poderem descer e ver alguma fisicalidade. Nem todo mundo vai querer viajar com a alma. É muito parecido com observar o tráfego em uma rua. Você vê um homem em um burro, um em um carro, outro em uma bicicleta, um em um jato acima de você e um acenando como louco lá do laboratório espacial acima. Agora podemos escolher o que e como queremos jogar. Para isso, precisamos ter o conhecimento de como andar de bicicleta, dirigir um carro, guiar um foguete e como viver no laboratório espacial. Cada um de nós aprende no momento certo para ser capaz de lidar com isso. Mas desta vez, você é o último homem de pé e você precisa ter todo o conhecimento com você. Você não pode voltar para casa e dizer: "Ah, papai, me ajude, não sei o que fazer." Pergunta para o Sr. Cash. Como encontramos as coordenadas dos 2 ângulos, o azimuth e o zênite, para transmutar a alma do homem? Sr. Cash responde: "Isso é para o seu estado de matéria. Sua alma não precisa saber sobre azimuth e outras coisas. Ela tem sua própria transmutação de força de campo. É como quando você coloca 2 ímãs juntos, há muitas linhas de campo saindo dos ímãs. Portanto, o ímã está conectado a muitos outros ímãs ou campos. O mesmo acontece com a alma do homem. Sua alma não está monoconectada apenas ao papai. Só porque hoje você sonhou com seu pai, sua alma já está visitando o tio, ou com os marcianos também, ou com os peixes no aquário e tudo mais. Você decide em qual frequência quer se sintonizar naquele momento ali." As pessoas que vieram ao centro de Linz e entraram nas unidades de aprimoramento mostraram que foram para onde queriam ir. Mesmo que seu desejo não tenha sido expresso, elas foram para onde queriam. Isso significa que elas transmutaram sua emoção ou contato com a alma. Funciona. Amanhã teremos a elevação da alma daqueles que abusam de crianças, e muitas pessoas já estão se inscrevendo para as 4 sessões de voo em julho, nos dias 14, 21, 28 e uma sessão final. Em algum momento de julho, garantiremos tudo para a primeira reunião dos 25, Esses são os buscadores de conhecimento que treinarão pessoalmente com o Sr. Cash, com o Pasto dos 200. O treinamento será no final de agosto. Há muito trabalho em andamento em segundo plano e, de certa forma, os enormes contratempos que sofremos abriram novas portas e oportunidades para criarmos novas dimensões de trabalho. Como eu sempre digo, ele fecha uma porta e abre outras 10 em outro lugar. Pergunta para o Sr. Cash. Sobre a questão de percepção do frio no corpo, no Workshop 481, ouvi a seguinte frase. Quando você está com frio, significa que está absorvendo mais energia do que o ambiente precisa. Portanto, você já está dando algo para o ambiente. Por mais que eu tenha ouvido isso, eu não entendi. Poderia o Sr. Cash tentar descrever a ideia interna de outra forma? Talvez assim a iluminação venha. Sr. Cash responde. Oh, você será iluminado se entender. Lembre-se do que dissemos, que você obtém 20% de sua energia da comida, mas absorve 80% dela do ambiente. Sua resposta está aí. Por que alguns de nós não sentem frio quando andam na água gelada e outros congelam com uma gota de água fria? Você encontrará a resposta nas emoções, no estado mental, em um determinado momento e emoção. Então leia sua pergunta novamente e encontrará a resposta. Nessa parte do workshop, Joel, buscador de conhecimento da França, disse: Os vinhedos estão bem de saúde, graças a você e à bela tecnologia do plasma. O Sr. Cash responde: Temos muitas pessoas muito felizes. Nos próximos tempos, introduziremos muito em breve um novo processo para a agricultura que será muito diferente do sistema atual e muito profundo na tecnologia. Muitos buscadores de conhecimento procuram empresas e governos dizendo que podem fazer isso ou aquilo com a tecnologia, mas muito poucos têm sucesso. Isso se deve ao fato de eles não terem o conhecimento aprofundado. O novo processo agrícola será introduzido em uma escala muito grande. Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento chinês aqui perguntou qual é a natureza da onda gravitacional que está relativamente quente atualmente na China. O radiotelescópio esférico com abertura de 500 metros, chamado FAST, um radiotelescópio, confirmou mais uma vez a existência de ondas gravitacionais. Sr. Cash responde. Na verdade, não. Na China, vocês estão recebendo uma confirmação disso, mas é preciso considerar diferentes fatores quando essas coisas acontecem. Eles estão tentando nos dizer que há uma onda gravitacional. Nós temos ondas gravitacionais, e os campos gravitacionais da Terra não são constantes. Eles reduzem, comprimem ou expandem de acordo com outros campos dentro do sistema solar e até certo ponto com as pressões de galáxia também. Não há confirmação disso. Mas agora na China estão ocorrendo enormes ondas de calor e a poluição está criando todos os tipos de campos. Os cientistas podem chamar isso de qualquer coisa que lhes convenha. No momento, a China está passando por ondas de calor e poluição maciça. Pergunta ao Sr. Cash. Estou estudando em um curso técnico de automóveis na Índia. Expliquei a ele sobre a Fundação Cash nosso trabalho. Eles gostariam de colaborar conosco na educação. Como podemos colaborar? Sr. Cash responde. Envie seus e-mails para info@cash.foundation e eles tratarão do assunto. Pergunta ao Sr. Cash. Você poderia falar um pouco mais sobre os pacotes plasmáticos magnéticos e qual é a diferença entre os campos magnéticos e gravitacionais que são para o estado da matéria? Sr. Cash responde. O que isso significa? O que você quer dizer com isso? Você pode explicar? Aqui o Rick relê a pergunta. Então o Sr. Cash diz... Isso vai levar muito tempo. Faça com que essa seja a primeira pergunta da próxima semana e nós vamos abordar o assunto de forma bem detalhada. Temos que ensinar mais sobre campos gravitacionais e muitas outras coisas. Esse é o fim de Síntese Rápido, do Workshop número 492.